Quando entro em meu carro, vejo seu batom jogado e outras coisas que não deixam te esquecer. Já se passam 4 horas e eu estou aqui parado, só pensando em como te entender. Mas por que não vem me ver? Por que não? Por que não vem me ver? Por quê? Meu universo é grande, pro seu mundo complicado, que nos prende em coisas tolas tão banais. Por favor, se abra um pouco, não se esconda e se proteja, por pensar que todos nós somos iguais. Mas por que não vem me ver? Por que não? Por que não vem me ver? Por quê? I just live for you. Planeta.